Ok? Conseguiram responder aquele questionário básico lá com vocês? Não? A gente na primeira pergunta ainda pensando assim, Se eu mato, com certeza não vai lá. Passar na terceira pergunta. Passou na terceira, cara. Minha primeira? Veio do cara em 56 ainda. Só uma segunda pergunta. Vamos lá então. É, eu espero que isso realmente ajude vocês, coopere de alguma forma na descoberta do chamado de vocês. Bem, a proposta é essa, que você descubra teu chamado, teu dom, aquilo que Deus chamou você, deu na sua mão e coloca. Lindo, lindo, velho. Vamos lutar, esqueça tudo. É o seguinte, velho. Quero usar a tua vida. Quero usar a tua vida. Eu estou dando para você esse talento, esse dom. Eu quero que você use isso para a minha glória. Amém? Não, velho. Ninguém tem o direito de se vangloriar dos seus dons. Pois cada pessoa no corpo depende também dos dons dos outros que complementam os seus. Amém? Nessa codependência nós não falamos, mas é sempre bom deixar isso bem frisado mesmo. Certo? Então vamos entender lá para deixar. Nossa, beleza. Vamos orar. Vou dar para o Espírito, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero mais uma vez glorificar o teu nome, Senhor. Agradecer a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo nessa noite como igreja de descobrir, de tratar, de falar um assunto tão importante, Deus, tanta gente, Deus, passado por esse mundo. Sem nunca ter exercido aquilo pelo qual o Senhor chamou a família. O Senhor tem misericórdia sobre nós, nos ajude, Senhor, a cumprir o propósito pelo qual cada um de nós foi chamado. E a exercer o nosso dom e glorificar o teu nome, Senhor. Todos nós, todos, em nome de Deus. Para quem está chegando agora, depois do centro da Ecoquestra, e estará lá um dia, quem sabe, as primeiras coisas. Até agora não está lá nenhum, né? Essa é a quarta já. Amém. Por isso, mais os caras não sabem por quê. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Vou tratando essa questão acerca de você pensar, às vezes, pensar que o teu dom ele está acima do outro dom, da outra pessoa. Ou achar que foi porque alguém era pastor, ou apóstolo, ou mestre, ou seja, o autor, Deus o chamou para exercer no reino de Deus, nós temos uma tendência a achar que essas pessoas de alguma forma estão em um nível superior. Também, eu tenho pastor, né, cara? Mas esse é um engano, porque isso aí, essa é uma herança que a gente traz lá no tempo da igreja católica, né? Onde o padre é visto como um homem santo e a igreja é vista como uma bandeira. Então eu sou o santo e vocês são os pecadores, raça de vida, né? Então a gente tem uma tendência a entender dessa forma, que aquele que exerce o pastoreio, de alguma forma, ele está num nível superior. Eu entendo. Estou tratando isso com a liderança, a questão da autoridade. Eu acho que existe uma questão da autoridade que o líder traz sobre ele, tá certo? Que vocês, obviamente, têm que tomar cuidado ao lidar com aquilo que chama de autoridade. Tudo na vida é assim. A autoridade, ela está nas ruas, para todos os lados. Você sabe que se você estacionar o carro no lugar errado, existe uma autoridade que está ali para multá-lo. Você pode bater boca à vontade. Quanto mais você discutir, pior é. Né? Quem aqui é policial. Existe a autoridade que está por aí, né? Autoridades constituídas foram colocadas nesse mundo por Deus. A autoridade é algo que vem da parte de Deus e você tem que tomar cuidado ao lidar com isso. Mas isso diz respeito à autoridade que está sobre aquele indivíduo. O indivíduo, ele é responsável pela sua autoridade e você também vai lidar com ela. Porém, diante de Deus, ok? Então, olha só o que Paulo fala. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentro de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, essa questão da medida, como cada um tem que olhar para si, é uma questão complicada. Porque tem gente, por exemplo, que se vê acima do que é, e tem gente que se vê abaixo do que é. Geralmente, a gente se vê abaixo. Geralmente, crente é aquele cara que se acha o cocô do cavalo proibido. Ou então, o inverso, né? É aquele cara que é o filho do rei. É o filho do rei, é o cara que, no trabalho dele, ele acha que, de alguma forma, Deus tem que colocar ele acima de todo mundo, porque ele é cristão, que o ímpio que se lasca, se perde. Certo? Então, tem essa visão de, muitas vezes, olhar o outro como menor. Ok? Nós não estamos no lugar de nem de ninguém, estamos dentro de Deus do mesmo nível, ok? Porém, obviamente, nós temos algumas vantagens. O fato de sermos nascidos de novo, o fato de termos o Espírito Santo em nossas vidas, mas isso nunca será, de alguma forma, algo para que você se orgulhe e se ache melhor que a pessoa. Pelo contrário, isso é algo que a gente não pode ser muito bom, eu vou consolar para com isso. 1 Coríntios 12, 21 a 23, Paulo também fala assim: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Isso aqui é uma realidade que a gente não vê na igreja. Nós não vemos essa realidade acontecendo na igreja. Isso de modo geral. Começar aqui, no sistema de qualquer, tanto que já na igreja de Curitiba, essa realidade aqui é uma realidade que a gente não acha. E honrar os mais fracos. Ver o mais fraco, viver o menor com outros olhos. Geralmente é o seguinte: quando vai passar a estrela pop do Evangelho, a gente pode estar aqui com o cara chega cheio de segurança, o cara chega no carro, carro de luxo, e o chapéu desse cara. Entendeu? Chega o pobrezinho, aquele que vem na biblioteca, não tem dinheiro para nada, e o seguinte: mal olha na cara e mal cumprimenta. Deus, ele somente nos responsabiliza pelos dons que de fato nos deu. Então, lá, 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, eu sou responsável por qual dom? O meu. Eu não sou responsável pelo dom que Deus deu na sua mão. O talento e o dom que você tem é uma responsabilidade tua. Assim como tudo aquilo que Deus me confiou é uma responsabilidade minha. Amém? Certo? Vai em Mateus 25, 14 a 30. Essa palavra diz assim, ó: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Esse cara aqui é o cara que você e eu temos que ser. O cara que pegou, ganhou 5 e fez esses 5 algo mais. Multiplicou isso. Ok? Todos vocês estão sendo chamados para isso. Em nome de Jesus. Amém? Também, o que tinha 2, ganhou mais 2. Olha que benção. Todos nós somos assim. Eu me dá 1 talento, eu multiplico por 2. Eu me dá 3, eu multiplico por 5. Agora, tem uma raça que a grande maioria faz parte dessa aqui. Ó. Mas o que tinha recebido 1 talento, 1, não foi nem 2, nem 5, foi 1. É, acho que Deus já sabe, né? É, o cara já dá 1, já sabe que não vai dar nada, né? Esse aqui, vou dar 1zinho para testar, para ver se rola alguma coisa ou não, né? Para ver se sai alguma coisa desse prato, né? Então, ó. Mas o que tinha 1 talento saiu cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele diz: servo fiel, inteligente, morre. Nossa, meu coração se enche. Olha um exemplo de vida desse. Né? Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Porque tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu, porém, sou muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel um pouco, eu o porei sobre muito. Amém? Amém? Quem está nesse ponto que responde amém? Vendo? Vamos então para o resto. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro no banqueiro, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger. Choro e ranger do dentes. Gostei dessa parte? Trevas. Tridente das nádegas. Enxofre. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como é que é isso? Eu sei que não tem nenhum sentido. Não sei, talvez eu não sei nem quem eu sou. Não sei nem o que tem na mão para o meu bebê. Mas tem gente que não se encontra nessa situação, tem consciência dela, que está enterrando o seu mistério, que não se ajudar, tem tantas coisas. Estava hoje na casa do meu cunhado, estava vendo o DVD do Carlos. O DVD estava mostrando um pouco da testemunha dele, muito bom mesmo. Eu não consegui assistir sem ter conselho, tem mais tantos outros. E, mas muito bom o trabalho de cara, de qualidade, né? Eu olhando o trabalho dele tanto todo. Ele fala no testemunho dele nesse DVD, que ele tinha se desviado, nasceu no berço mais velho, tinha se desviado, tocou em muitas bandas do mundo. E um belo dia aqui em Curitiba, no parque do hotel, ele eu visitou ele. Ele sempre trouxe na vida dele uma condição de pecado, de novice. Ele não suportava mais a universidade que ele estava na vida dele. Ele tomou banho assim, orando, tomou banho, esperando para que todo mundo fosse na água. E hoje é a Daniel São Pedro. Trabalho de cada coisa excepcional. A gente vê ele, que nós estamos assistindo, ele é muito bom, ele é um rico. Para quem não tem de você, você é tudo isso. Você gosta de tomar uma bolsa? Ok? Mas voltando à questão dos talentos, uma coisa que é absolutamente clara nessa parábola, que eu e você temos que estar atentos, é que nós vamos prestar contas do nosso dom, do nosso talento. Isso daqui é indiscutível para mim e para você. Não tem como você e eu fugirmos de que um dia, esses céus irão se abrir e nós teremos que prestar contas daquilo que Deus confiou na nossa mão. Mas apenas daquilo que Deus confiou na minha mão. Eu não vou prestar contas do teu talento, vou prestar contas do meu talento, daquilo que eu fiz. Se eu fui o cara e Deus me confiou uma única coisa, e eu, de alguma forma, multipliquei isso, fiz isso multiplicar e se tornar maior do que é, Isso não é a proporção que deve ser tomada. Amém? E Deus vem te confia mais uma coisa. Deus, você vai e multiplica também. Aí Deus te confia mais uma coisa. Você multiplica aqui também. E assim vai. Isso se torna multiplicação. Deus vai cada vez te confiando mais aquilo que jogou na mão. Aí, ó. Multiplique. Agora, tem gente que recebe isso e literalmente enterra isso. Que é o seu dono. Enterra. Enterra e brinca de ser crente. Então, ser crente. Todo domingo a gente vai na igreja, a gente dá um louvor, escuta a palavra para casa e não faz absolutamente nada com o talento como vão receber. Daí a gente não entende assim, né? Deus, eu quero uma coisa grande na minha vida. Mas Deus te confiou uma única pessoa uma vez para você discipular. Você discipulou, cara, uma semana, duas semanas, deixa eu ter volta. Ah, um dia Deus te chamou para fazer um parque no ministério de intercessão. Aí você ficou lá 6 meses. Quando o ministério mais precisou de você, você chuta o bode e vai viver. Um dia Deus te chamou para ser evangelista de rua. Você fica lá uma semana, duas semanas, 3 semanas, 4 meses. Deus te chamou para ter uma banda para pregar o evangelho. Primeiro problema é que a banda dá, chuta o bode. Ah, Deus, peraí. Eu conheço um filho de crente músico com um banda de white metal. Ah, Deus, agora me levantou. Deus vai nos usar. Quando os caras são pagodeiros, nossa, já foi brincando, não certo. Ele faz uma banda aí que ele botou uma modelo e expor ela, não é um white metal aí, né? Mas o cara deu papel. Depois que ele levou um cacete do white metal na cidade aí, o banho é bota ali no sul. Mas não. Mas lá também não quer, mas. Estava lendo um texto que o Paulo colocou no blog dele, e é uma entrevista com o C.S. Lewis, O repórter pergunta para ele assim, C.S. Lewis, qual é a religião que faz mais felicidade? Ele falou assim, olha, eu já pensei, a golpe, acho que ia falar, né? Qual é a religião que faz mais felicidade? Ele falou assim, olha, talvez o budismo, o hinduísmo, um outra religião aí, mesmo que eu tinha alta adoração, né? Alta adoração. Talvez seja a religião que traz mais alegria. Ele tem voltado para o hedonismo, sempre bendito, sei lá. Essa é uma religião. Deixa a vida, se você quer felicidade, é vida boa, esqueça. Não seja crente, seja qualquer coisa. Qualquer bicho que se lasca mais de tempo, que traz uma guerra diária contra si mesmo, contra o mundo e contra o diabo. É onde vive sempre. Então não se muda de alguma forma que aquilo que está na tua mão um dia não será cobrado. E será cobrado de uma maneira muito séria. Eu e você muitas vezes brincamos com aquilo que Deus nos contou. Por isso, mais do que nunca, é você precisando descobrir o nosso chamado, nosso dom, nosso talento. A gente vai tratar bastante sobre isso nesse momento. Concentrar sua vida em algo que você não foi chamado para fazer, só o fará sair frustrado. Bem, nossa proposta é que você se concentre unicamente naquilo que você foi chamado para fazer. Não concentre a sua vida em algo que você não foi chamado para fazer, porque isso fatalmente vai trazer frustração. Certo? Às vezes o cara pensou que foi chamado para algo, não tem nenhuma vocação para aquilo, vai quebra a cara, se arrebenta. Né? Principalmente com questões de comparação, né? Comparação. Mas o cara foi chamado para ter uma igreja de 10 pessoas dentro. E ele vive comparando o ministério dele com uma igreja que tem 10 mil. Isso vai trazer uma frustração, não é? O cara que não foi chamado para ser evangelista, ele só evangelizar, não ganha ninguém. Ganha ninguém. Dentro disso, a gente pode tratar, assim, de duas coisas. A primeira, relacionada ao dom, existem variações de dons. Certo? Por exemplo, dom do evangelismo. Existem variações dentro do dom do evangelismo. O que a gente pode entender como variações dentro do dom do evangelismo? Então, eu fui chamado para ser um evangelista. Quando a gente pensa em evangelista, a gente imagina quem? Quem é bom, quem é grande. Não sei se você sabe quem são esses caras. Alguém sabe quem são esses caras? Você me fala, às vezes fica uma tarde, quem sabe? Eu acho que você nem sabe o que eu estou falando. Esses dois caras talvez sejam dois maiores evangelistas do século XX e XXI. Talvez. Talvez com outros que tenham sido maiores do que eles. Mas em termos assim, de mídia, de proporção, assim, são mais conhecidos, né? Billy Graham e Henry Gong. Henry Gong, no continente africano, estava varrendo a África com o Evangelho. Países nunca antes alcançados, hoje estão sendo alcançados aos milhões de africanos que estão sendo ganhos por meio de Henry Gong. Billy Graham serviu mais a questão ali dos Estados Unidos, América, Europa, alguma coisa ali. Okay? Mas temos, esses dois são os dois maiores nomes. Então, quando a gente pensa em um evangelista, a gente imagina essas coisas. Só que dentro do evangelismo, essa variação de dons, por exemplo, a gente pode exemplificar assim, ó. Evangelista por meio de pregações. Por exemplo, Billy Graham é um evangelista chamado para ser evangelista por meio de pregações. O cara prega o evangelho por meio de pregações. Como eu falei com vocês no domingo passado, a primeira vez que o Billy Graham pregava, eu fiquei decepcionado. É isso. Não tem profundidade teológica, não tem nada de chefs, não tem nada de chefs com Y, X, não tem nada de Z, não tem nada de C mesmo. Uma coisinha de papinha mesmo, tá certo? Outro tipo de evangelismo. Então tem esse cara que foi chamado para ser evangelista por meio de pregação. Ser evangelista por meio de pregação. Um segundo exemplo, por exemplo, é um evangelista relacional. É o cara que necessariamente tem pavor de microfone. Jamais esse cara vai subir no público e pegar o microfone. Mas é um cara que se relaciona com as pessoas na escola, no trabalho, aonde for, e esse cara prega o evangelho por falta de pessoas. Eu conheço muito evangelista relacional. Gente, que onde está, contamina as pessoas de vida, de Jesus mesmo. Cara, é crentaço, gosto até a orelha. Cara, tem Jesus, o cara está lá, ele onde ele vai, ele prega o evangelho, o cara prega o patrão, prega os amigos do trabalho, prega no ônibus. Aonde ele está, ele prega o evangelho. Foi isso. Mas esse cara nunca vai ter no microfone, nunca vai pegar uma mão de bola. Esse cara foi chamado para pregar ali, ó, de modo relacional. Um terceiro exemplo, evangelista por meio da arte, por meio de música, livros, panfletos. Tem gente que vai lá e escreve um panfletinho na rua assim. Já viu? Já fazia aqui, ele estava no ônibus assim, ó, né? De banco em banco assim, dando um panfletinho assim, tá lá, decorando. Como é que esse cabelo? Fica ali orando, né? Ó. Branco por branco, até o último lá. É evangelista? Não se relaciona com ninguém. Entendeu? Fala para o Senhor e fala. Quarto, evangelismo com crianças. Gente que não é para o evangelho para adultos, vai plantar semente lá no coração das crianças. Gente que vai fazer músicas. E vão tocar no coração de pessoas, levar pessoas a entregarem sua vida. Pessoas que vão pintar quadros que vão trazer uma reflexão na vida das pessoas. Pessoas que vão escrever livros, vão mudar a vida das pessoas. Quantos livros que eu já li na minha vida que mudaram a minha vida? Me ajudaram a se firmar. Alguma forma trouxeram uma transformação para a minha vida. Pessoas que leram livros e tiveram impacto. Então, variações dentro de um único dom. Então, quando se trata de evangelista, você pode ser um evangelista em várias situações. Variações dentro de tudo. Então, todos aqui, pode ser que de repente 10% aqui seja evangelista, mas cada um pode desempenhar o ministério de evangelismo de uma forma. Alguns com o ministério de evangelismo lá do largo, vai lá para o lado da ordem, encarar a galera de frente mesmo. É, cara a cara ali, olha isso, tá certo? Tem gente que não. Tem gente que vai fazer música e aí sair, tocar, pegar o evangelho. São variações. Todas essas formas são variações do dom do evangelismo. Você precisa descobrir, como Deus quer usá-lo no seu dom. Ok? Porque às vezes eu quero também ser uma. Usar o meu talento de uma forma que eu não puxo lá no canto dele. Até porque ele tem cultura. Né? Aí eu sou, Deus te chamou para escrever panfletos e você vai ter que pegar um microfone para falar e não sabe falar. Então, tem que orar. Orar para descobrir. A segunda questão é variação de grau de capacitação. O que que isso significa? Ainda usando o dom de evangelismo, por exemplo. Há dois tipos de evangelistas. Exemplificando. Evangelista de multidões, como eu já falei, de Telegram, de Renacom, e evangelistas de rua. São variações. Ok? E grau de capacitação. Por que capacitação? Tem gente que tem a capacitação da parte de Deus para pregar para multidões. Tem gente que tem a capacitação da parte de Deus para pregar para poucos. Se for pregar para muitos, a coisa não dá certo. Não funciona. Amém? Comparações, às vezes, podem frustrar uma pessoa e levá-la a abandonar o seu chamado. Então, por isso que eu tenho que descobrir. Porque às vezes eu fui chamado para ser uma agência de rua. Eu olho para um delegado e eu fico, olha assim, eu quero pegar uma multidão, esse cara pegou um milhão. Eu estou pegando só para dois, três. Isso pode fazer frustração. E o abandono do ministério. Uma outra questão é os dons espirituais e as funções universais dos cristãos. O que nós queremos dizer com isso? A expressão funções universais indica tarefas que são obrigações de todos os cristãos, tanto faz se tem dons nessa área ou não. A cada dom espiritual corresponde uma função universal. Ok? Então vamos falar sobre dom espiritual e função universal. Certo? Dom espiritual é tudo que Deus deu para você. Você foi chamado para ser intercessor. Foi chamado para exercer o dom de misericórdia. Foi chamado para exercer o dom de fé. O dom de cooperação. O dom de liderança. De alguma forma, Deus te deu um dom. Certo? Deus vai te cobrar acerca desse dom. Só que tem uma questão ligada aí. Por exemplo, se nós entendemos que existe o dom de intercessão, logo a gente subentende quem tem que orar e quem tem que orar. A gente está. A rua de ora, a igreja inteira, e a gente está. Só manda pedindo para ela, pô, o meu trabalho lá, na minha faculdade, com o meu trabalho. Então, os intercessores que oram e a gente não ora. Mas daí, dom de intercessão. Alguém intercede por nós, né? Chamado dessa pessoa. Então, subentende-se que eu não preciso orar. Eu não preciso interceder por ninguém. Então, o dom espiritual da Rose, por exemplo, como intercessora, é intercessão. Ok? Esse é o dom espiritual dela. Intercessão. Qual é a função universal que está ligada a esse dom? Vamos colocar lá. Alguém? Orar! Certo? Intercessão tem a ver com oração. Agora eu pergunto: só quem é intercessão tem que orar? Não. Quem tem que orar? Todos. Todos temos que orar. Todos nós precisamos orar. Então, o dom de intercessão é algo específico que Deus deu para alguns. Porém, a função universal de todos os cristãos é orar. Todos nós devemos orar. Porém, tem gente que quando tem uma facilidade maior para orar. Gosta de orar. Gosta de ficar horas orando. O Filipenses ele fala que uma vez no retiro espiritual com o Bernabé. O Bernabé é o diretor, o pregador do retiro. Ele foi, acho que era uma semana de retiro, nos Estados Unidos, uma fazenda lá. E o Brennan Lane falou assim: ó, galera, agora é o seguinte, vocês vão. A gente vai procurar um canto aí, e vocês vão ficar pelo menos aí, não sei quantas horas, orando. Um retiro de oração mesmo. Aí o Filipinas foi lá, o Filipinas, um almoço que trouxe vários livros, séries aí, no nosso contexto. Né? O Filipinas começou a orar. Esforço danado, conseguiu orar tudo. Depois de 15 minutos, já o pessoal deu o olho e viu os alvos pulando, os passarinhos voando, os pinheiros, tá lá. Aí, Deus, eu disse: O Breno nem lá. Uma hora, muitas vezes, obviamente, tem algumas coisas, é algo que está sobre a sua. Precisa. A necessidade do fluido, do espírito, do chamado, de ver lá o testemunho de Maria Teresa de Calcutá, em algumas feiras que fazem parte do seu ministério, para acordar no 4 de da manhã, no primeiro grande dia, 4 de da manhã, procuraram, depois entrou a sua café, saíram para as ruas, cuidaram de mim, aí foi de um lugar, novamente, no outro grupo de oração, almoçaram, saíram de novo, e deu segundo os pobres, antes da fila de cantar, voltaram, oraram de novo, cantaram, terminaram algumas tarefas, voltaram a orar de novo, que alguns que estavam lá a noite toda, tudo, né? Eu não sei se você está fazendo isso. Chegar lá no céu assim, é muito bom. Enganada. Vai chegar lá, ver umas coisas. Mas eu não vou falar assim, às vezes, assim, eu fui o circo, Madre Teresa, vou botar o cacho e vai levantar. Parece que eu falei, o sapo está mais assim. Falar o nome de qualquer coisa que seja católico, meu Deus, os caras já estão de volta aqui. Amarrado. Não peça por ideia. Um outro exemplo, dom de música. Né? Alguns foram chamados para ser músico. Tempo para compregar. Mas logo, daqui a pessoas sabem que eu estou falando. Porque a música faz, está todo mundo fazendo algo. Tem que ser sincero aqui. Uma coisa que eu estou. Uma coisa em você está amarrado. Não, lá na sessão de saída, quem sabe, mas então não tem jeito. Então tem gente que não ouve música. Tá? Alguns, aí vai em questão de medida, né? Alguns têm um desenvolvimento maior do que outros. Mas, por exemplo, alguns, além da questão da música, tem um dom da composição. Não apenas sabe tocar um instrumento, mas também compõe música. Tem gente que sabe tocar um instrumento e a vida inteira tocar música com outro. Não tem a capacitação para fazer músicas. Então, cada um tem, né, o seu chamado que Deus lhe dá. Agora, o que tem a ver com música? Tem a ver com música que todo mundo foi chamado para adorar a Deus, para louvar a Deus. Não necessariamente através de música. Não necessariamente através de música. Mas, porém, o dom de música está ligado a essa adoração universal. Então, por mais que para o músico, você pode pensar assim, não, é só os músicos que precisam louvar, não. Não, todo mundo foi chamado. Dom de contribuição, por exemplo. Tem gente que a gente sabe que está o dinheiro de 90% que ganha. Isso é verdade, isso é claro, agora tem o paletrismo, né? Você dá o dinheiro para o pai, o filho e o Espírito Santo. Então é 30% do salário. Agora que eu ouvi isso, meu pai cresceu, cara. Cresceu, eu vou ter uma liderança amanhã, senão os pensamos. É livre isso. Os católicos têm marido, né? Quatro vizinhos. Mas não dá um jeito. Qualquer coisa vai com as portas. Mas dá um jeito aqui. Vai com as portas. Então, tem o dom de contribuição. Então, tem gente que tem o dom de contribuir mesmo. É o cara que não tem apego ao dinheiro e se sente realizado contribuindo. Esse é um dom que tem um dado, é um dom mesmo. É um dom. Tem gente que vai dar uma olhada para o dinheiro. Eu não sei, tem essa facilidade. Agora, o que tem a ver? Aonde entra a questão o dom de contribuição de modo universal. Amém. O dízimo é uma obrigação universal? Não. Universal. Ofertas é uma obrigação universal. Então, não é que a gente fala assim, ah, eu vou vir ali na terra bastante, eu contribuo bastante na igreja. Se você contribuir, deixa eu contribuir. Isso não vai ter a sua vida. É sempre na casa converter-se na boca também. Eu vi um Gates, um bom grado. Aí a gente esquecia essa parte. O grado, todo mundo servir a Deus, eu deixo o cara sustentar. Dom de fé. Pessoas que têm fé. Essa fé, não estou dizendo fé de salvação. É fé do perigo de encarar as coisas com ousadia mesmo. A gente recebe de Deus a graça de encarar coisas que para muitos não há a menor possibilidade de que essa pessoa está onde quer. Pessoa que vê, sabe, pessoa que coragem. Eu tenho um testemunho que o pastor Carvalho me conta no livro de um estudante da faculdade. E um casal foi para a Europa fazer uma viagem. Os dois eram ateus e a mulher sofreu um acidente lá em Porto. E voltaram para o Brasil e estava na aula lá, e esse cara ali falando de Jesus, tal, e o marido disse, assim, olha, Deus não existe. Por quê? Se Deus existisse, não acontecesse isso, cara, Deus não é mesmo, jogou isso na cara dele e falou assim, olha, aconteceu isso com a minha esposa. Na hora que ele falou isso, o cara falou assim, glória a Deus! Aleluia da sua esposa. Você é maluco? Sério, irmão, eu estou falando da sua fé, agora de Deus não pensar. Isso é de Deus, não foi. Eu quero ir na sua fé. E chegou e foi na casa desse cara, ficou lá, a mulher talvez tenha vindo para ela. E falou e falou assim: eu quero orar para a sua vida. E orou por essa mulher e falou assim: agora você vai pegar e não sei o que pode ser. Mas essa mulher preocupa, se eu não fosse a mulher lá, né? Pessoas, ela virou para trás assim, mas ficou um estalo. Pá! E a mulher voltou na casa. Vamos ver nossa realidade. A gente tem uma realidade que funciona também. O ano retrasado, dois, três anos atrás, uma mãe, bebê e a avó estavam na minha casa durante 30 dias, tratando o menino com uma doença com esse nome. Bom, olha só, ia ficar 30 dias, deu uma melhoradinha, voltou para casa. A criança completou um ano de idade e uma semana depois ela faleceu. Ah, esquecendo por isso. Né? E depois ela acabou com grávida novamente. Sim, grávida novamente. E depois de duas semanas atrás, a gente recebeu um telefonema de Paulo do Sul. Minha criada, comunicando a gente, até ela para vir do Fatima novamente, o bebezinho que nasceu agora, que teve que ser encaminhado lá de Porto do Sul pelo avião do Peru, a mãe dele do avião, que teve que ir outro avião, eles estão em Curitiba, a neta em Porto do Sul, eles não vão, a neta é só. Estou mandando por um longo tempo na esperança. E sabe que a criança é essa vida. Essa vida. Acho que ela deu uma pergunta, não sei se. Então, alguém de fé precisa se aparecer. Ninguém precisa entender todas as situações de nossa, ter uma fé pela fé. O dom universal. Ligado a isso, é que todos nós devemos confiar em Deus. De alguma forma. Todos nós temos que crer e buscar a ousadia da vida de Deus. É orar por Deus. Orar por Deus pelo povo. O dom de intercessão, eu já falei. O dom de evangelização, que eu pulei. Alguns são evangelistas. Porém, todos nós fomos chamados para dar testemunho acerca da nossa fé. De uma maneira ou de outra. Não sei qual. Mas pregar o Evangelho não é uma responsabilidade que dos evangelistas. Os evangelistas têm da parte de Deus uma unção, uma desenvoltura, uma capacitação maior para desempenhar seu ministério. Porém, todos nós estamos incluídos nessa função universal que é pregar o Evangelho. Eu já falei, existem várias maneiras de fazer. O dom de misericórdia, alguns têm, porém todos nós somos chamados para ajudar os pobres. Amém? Sem termos essas duas diferenciações claras na nossa mente, podem ocorrer erros, como por exemplo, um evangelista pressionará todo mundo para ir às ruas evangelizar. Isso é a gente entender bem claro. Alguns foram chamados para ir e outros para desenvolver de outras maneiras do seu ministério. A gente vai achar que as pessoas têm que fazer somente daquela maneira que a gente acha que tem que ser feito. O intercessor pressionará todo mundo para orar. O intercessor já também fala: ah, vamos orar. Se vocês não orarem, vou aparecer no céu e construir vocês. Precisamos orar. Um mestre pressionará todo mundo para ler 10 livros por mês. Você tem que ler o Evangelho, né? Por ele. Do outro lado, aquele que não tem o dom de evangelista poderá achar que por causa disso não tem obrigação alguma de testemunhar sua fé para ninguém. Tem o outro lado. O que não tem o dom de intercessão pensará que por isso não precisa orar por ninguém. Deixa a rua de hora. Santa Rosa. O que não é mestre fugirá da leitura da busca de qualquer tipo de conhecimento. Nem a Bíblia o abençoado de Deus. Não, né? Leia depois da mesma coisa que na nossa boca. Se os caras demandam de mim da Bíblia e só falam, vai lá e estudar. Vai ver. Alguém tem uma dúvida ainda na Bíblia? Então, só retador rapidinho. Então, nós temos variações de dom. Né? O mesmo dom pode ser realizado de várias maneiras. O mesmo dom. Ou seja, não somente a maneira, mas de várias maneiras. Você pode desenvolver um ministério de evangelismo, um ministério de intercessão, ministério de milagres, ministério de que mais? Contribuição, por aí vai. Variação de grau de capacitação. Nem todo mundo foi chamado a pregar para multidões. Nem todo mundo foi chamado para pregar em microfones ou nas ruas. Mas cada um recebe a sua capacitação para desenvolver o seu ministério naquilo que Deus tem para ele. Ok? Aí essa questão do dom espiritual, do indivíduo e a função universal que todos nós estamos inseridos. Amém? Agora sim, 20 horas 15. Eu ia falar de uma coisa que eu não tinha falado. Vejam um pouquinho de trabalho. Quantos dons existem? Há uma grande polêmica relacionada a isso. Quantos dons existem? Então, a gente olhando para aquilo que Paulo trata, a gente tem duas questões. Uma questão é aquilo que, biblicamente falando, é revelado, é trazido, e naquele contexto era um dom que estava ali em evidência. Certo? Porém, tem muita gente que olha para isso, dons, e tem três maneiras de você entender essa questão de quantos dons, afinal de contas, existem. A primeira questão é a questão do sensacionismo que eu falei para você, né? O sensacionista ele vai dizer assim: todos esses dons aqui relatados existem. Ou melhor, existiram. Para hoje não. Lá, a primeira geração de cristãos, todos esses dons eram para aqueles que não é mais para hoje. Então, o sensacionista ele vai entender dessa maneira. Existem vários, até uma listinha de dons, mas não serve para nada para hoje. É tudo para aquela geração e acabou. Isso é o que o sensacionista acredita. A segunda questão é que alguns entendem literalmente, e isso faz parte de um movimento aí que se não está na Bíblia, não pode. Se não está na Bíblia, não pode. Está na Bíblia e pode ser prisão? Não. Então, não pode ser prisão. Está na Bíblia, está lá, você pode escrever de novo. Não está na Bíblia, não pode. Certo? Então essa é a segunda maneira de você entender. Se não está na Bíblia, não pode, não existe. Por exemplo, dom de música, você não vê Paulo falando, você não vê Pedro falando sobre dom de música. Você não vê Paulo falando sobre dom de intercessão. Você não vê Paulo falando sobre dom de missionário. Não pode. E tem uma terceira maneira de você entender que Deus, além desses dons, nós temos outros dons evidentes que são para hoje, que estão acontecendo agora. Ou seja, além desses dons que estão aqui, Deus pode viver de fato levantar outros dons. Porque essa questão aqui, alguns entendem que isso aqui não é uma questão fechada. Quando Paulo fala de dons, existem pelo menos quatro ou cinco listas de dons ali, e uma vai completando a outra, e em nenhum momento Paulo quis ser fechado dentro daquilo, dizendo assim, olha, só esses dons existem, dois pontos. Aí ele começa a descrever. Não, Paulo ele traz a questão dos dons, né? Fala, olha, esse aqui, daqui a pouco ele fala que acrescenta mais uns três, ué, que negócio dele, não era só aquele? Não, tem mais esse daqui. Aí um outro ele fala só sobre si. Pô, mas Paulo, cadê o resto lá, você tinha falado? Aí Pedro vem e fala sobre três, quatro também. Ou seja, isso não é uma questão fechada. Eu vou pular todos esses textos aí. Vale. Pula Romanos 12, 6, 8. Pula 1 Coríntios 12, 8 a 10. 1 Coríntios 12, 28. Efésios 4, 11. Pula todos esses textos aí. Depois eu vou mandar para vocês, vocês dão uma linha em casa, os textos. E eu, pelo menos, destaquei 20 textos do Novo Testamento trata. Alguns dividem isso de uma outra maneira, alguns reduzem. Então, vai ser uma questão, como eu falei para vocês, é uma questão fechada. Ok? Eu não estou dizendo que somente essas 20, esses 20 dons existem. Eu estou falando que, pelo menos, é aquilo que a gente destaca nesses textos que eu falei agora anteriormente. Então, portanto, temos então pelo menos esses dons abaixo. São 20, pelo menos. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, profetizar, servir, ensinar, exortação, repartir, liderar, misericórdia, sabedoria, conhecimento, fé, dons de cura, poder para operar milagres, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, vamos esses 20. Ok? Fora esses, obviamente, como eu falei, eu sou da minha, eu não tenho que saber disso. Exceção, música, funcionário, Marte. Ele foi chamado para morrer. Uma coisa interessante na Igreja Primitiva, quando você lê a história dos casos do cristianismo de Justo Gonzales, Justo Gonzales também que relata nessa série sobre a história da Igreja, ele fala que acontecia muito quando vinha a perseguição sobre a Igreja, que alguns, quando se deparavam com as feras, amarelavam e negavam a fé. Não, sou cristão, não, você se trata e tchau. Né? Só que depois esses caras se arrependiam. Eu fui negar Jesus, né? E quer voltar para a igreja. E aí? Os caras vão lá da arena, enquanto todos os irmãos dele, todos morreram, ele trabalhou, saiu de lá em Jesus e foi procurar Pedrinho. Eu fui procurar os outros, mas eu fui recebendo de volta ali. Deu uma levadinha lá, mas eu não entendi. E agora? Aí se tornou um problema para a igreja. E aí tinha uma ala que dizia: Nevermore. Nunca mais vocês podem se pegar. A palavra de ser que me negar em nome de Deus é que vai. E tinha uma outra ala que falou assim: não, ele pode até voltar. Pode para vocês, se eles se desmoronarem, vocês têm que estar ali na cara ao mesmo do jogo do outro. Ou seja, eu quero voltar para o ser de vida dos amigos. colocado no caixão, né? Ou na embolinha, mas vai subir. Tem que esperar o leão. O leão vai passar fora para enterrá-lo na igreja depois. Certo? Mas o que Justo Morales fala é que no contexto ali, eles entendiam mesmo que alguns haviam recebido a parte de Deus no dom do martírio. Porque a gente vai falar, não, vem em mim. Vem em mim que eu peito a parada. Ser mártir, você tem que ser de chamado de Deus. Outra parte de Deus, uma vocação para encarar esse tipo de coisa. Amém? Deus, nós queremos entender, Deus, a clareza do nosso chamado, Senhor. Que o Senhor tem nessa vida. Deus, eu sei que cada filho está aqui nessa vida, Senhor. Cada um tem dado um bom momento, segundo a tua graça. Para cada um aqui, o Senhor deu um presente. Uma vocação, uma capacitação, Deus, para todos nós. Um chamado específico para ser desenvolvido nesse mundo. Deus, que esse tempo que o Senhor está trazendo para a nossa vida seja um tempo de descoberta, um tempo de iluminação, um tempo de clareza, um tempo de convicção do teu chamado. Deus, que nenhum dos que estão aqui, Deus, passe esse tempo sem descobrir aquilo que o Senhor tem dado também. Porque só assim, Deus, a tua igreja será completa, crescerá de forma sabia, Deus, como todos nós, como povo, como membros desse povo. Desenvolvendo o nosso ministério, Deus, nós estaremos suprindo a necessidade de outros. Nós precisamos de Deus. E esperamos do Senhor toda a graça para isso. Tem que ver com a vida nossa. Nos ajude. Em nome de Deus. Amém.